Tijuana 5024, controle 02, 08, para o TAM 3663. Correto, sem condição de posicionar. Camarada, 3663. Costa 6625, trouxe para o táxi 98 a bordo, 4 horas e 30, no Goiânia. Sim, tá aprovado. Via direita Índia até o ponto de espera, tá 10, lá torre indo no 895, ajustado 10 no 5. Pé direita via Índia, torre quando pronto, 1895, 10, 45, 625. Sim, só podia confirmar a curva que foi paga, o Oceana 625 após decolagem? Curva à esquerda, saída a bomba. Ah, correto, correto. Chame a torre, no ponto de espera tem um morro. Sim, vai chamar a torre, claro. American 93, push back, 11. E push and start, stand 1-1, stand 11. Approve the coming taxi, American 92. Third push, we'll call you the taxi, American 92. Mark 90. Go ahead, sir. Okay, change call code, please, to 50 and 25. 5025 call code. 5025, walk American 90. 345 para 43 para pushback. 43 autorizado, 3 chame taxi. Autorizado para taxi 345. Ok, 2000-015, reaceita o mundo. Boa, pelo né, reaceita o mundo? Livre. Ok, obrigado. Lima que luz, chame na papel para cruzar 1735. Solo Salvador, bom dia, Oceanar 6312. 6312, Salvador, para o melhor do mundo, Recife, só 1 minuto 350. Prepare-se, vida pública. Prepara a pública 350. Estou autorizado o cruzamento, Quebec, Mike Lima, na Lima vai chamar o solo em 1-2-1-9. Até que sair vai cruzar. Quando ele passar, pode? Afirmativa, assim com a América iniciar o táxi livrar, o senhor inicia, pode? Combinado então, passagem. 5345 para o táxi, pessoas a bordo, 7-5-1-3-2-1, alternativa, Índia, Bravo, Mike Kilo. Pode prosseguir com o táxi Tribe em frente, Índia, até o ponto de esperadão no zero. Lá estou indo no 8.95, ajustado em 1.015, bom voo. Índia, ponto de esperadão no zero. Comente. Mark 9, zero tax approved, main April, India now from to the road, point 1810, call tower frequency 118.95, crane 81015, number 2 to take off. Okay, sir, current tax to the holding point, and at the holding point 118.95 for the tower, number 2 to take off. Chanel 63, 12 para cópia. Tu escuta, prossiga. 6312, autorizado Salvador Recife, 350, rota pelo 58, coluna 0, curva esquerda, perfil da Boca Jamo, transição Caju, 50, 16 transponder, controle 120.8. Alô, Salvador, bom dia, o Golomé 0. O Chanel 63, 12, autorizado a Recife, nível 3, 50 pelo 58, pista 10, pela esquerda, Pucajã, Maracaju, 50 no meio transponder, controle 208, o 63, 12. Portão 9, chame quanto pronto, posicionado. Camarada. 3, Zulu, mantenha a posição aguardando, estou com o táxi da Gol, vai estar iniciando o pushback 62. Alô, Salvador, bom dia. Gol 1605. 1605, ciente. É... Galeão, só um minuto, qual nível? É por gentileza, só as condições. Ah, ok. Salvador, pera visual, pista usa é 1-0. O vento no momento 090 graus, quando 4 nós. O ajuste no 095, temperatura 28 e hora certa 1056. Lias X-ray, pista 1-0. Autorizado de chegada a mais, 2.000 metros, no 0 do CIP, LF, X-Way, pistão no 0, voo no 0.22. Bora, pessoal. Tem como segurar só um minutinho para cruzar um tráfego aqui no porto da retaguarda? Sim, vai segurar aqui. Sim, grato. Lima aqui o Zulu, táxi imediato até o Pátio 3, autorizado. Próximo de Bonfim, passando 8.000, descendo. Então logo, cruzem. As aeronaves da Oceanair, o Oceano 225 será autorizado, caso tenha condições e interesse, voar direto para Lapa, câmbio. Tem interesse, o 6225. Gente, aguarde cruzamento com o Oceano 311 da companhia. Boa 923, pode me dar continuidade, eu puxo, chame táxi, grato. Maré, Bernardo. Bom dia, prossiga. Eu tenho informação aqui de mandar na vida 190 para o 225 superou o 311 da companhia, direto Lapa, câmbio. Direto Lapa, 63 ou não? 625. Só confirmando a pista fora, Salvador opera visual, pista usa é 1-0, o vento 100 com 13, ajuste no 0-5, temperatura 2-8, e hora certa 1-0-5-8, 35-2-2-1. Gente, vou correr na 1-8-0 com 100, só um minutinho, prepare e pode preparar subir inicialmente a árvore. Salvador, Tripe 5345, bom dia. Tripe 5345, controle, meu cordial, contato radar. Ok, bom dia. Oceano 6311, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado, 6311. Manitou, clear takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 15 knots. Clear for takeoff, American 980. Charge, Cazulu, pronto, cota. Trip 5221 para a cópia. 0110. 0, rota DCD, decola no 0 com curva pela direita, perfil da Arbo. Arbo após direto, conquista. 5031, 5031, transponder, controle opera 120.8. Só complementando, curva à direita, após decolagem, parte 3, chama o ponto pronto para estacionar. Galeão, 13h30? Provado táxi, pátio Índia, até o ponto de espera, lá torre 1895, ajuste 10 no 5, morro. Pátio, ponto de espera. Commodore approach American 980 out of 2000, flight level 350. American 980, control at rate of contact, proceed as clear. Okay, sir, proceed as cleared, American 980. Salvador, Oceano M3, 1-2, portão 9, para pushback, direcionamento. Mano, por favor, que chamou? Oceano M3, 1-2, senhor, portão 9. Portão 9, ciente, estou autorizado, sem táxi, M3, 1-2. Autorizado, chamará. Portão 9, 2-3, autorizado, NR, decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. A linha de escola, zona 9, 3 3 3 3 9 está iniciando o push. 3 1 localizador em aproximação. Reduza, chega o trem, chame a torre. 1-1-8-95, oceano, minha tribo. Obrigado, irmão. Até daqui a pouco. 2-18-95. Boa. Oceano 6225, chame Recife. Frequência 1288. 6238, meu Deus. Eu chamei 6319. Ele é 6319, bom dia, continue a aproximação. Reporte no marcador externo com trem baixado e travado, que negar 1-0 no 5, só um tráfego direcionando 1-0 para emitir o código. Ok, vai reportar então com o trem baixo, 6-3-1. Busca Zulu decolado ao 03, comprou a nota, me controle, 1-2-0-2-8. 2-0-8. Controle, vou passando a Zulu. Você, acho que é o Zulu, controle. Bom dia, decolado em lá, para lá de Deus, na sua escuta. Positivo, prossiga visual estimado para pouso, Madre Deus. Está presente, mais 10 minutos. Ok, mais 10 minutos, hora certa, 1104. Trip 5345, chame Recife, a frequência é 1251. 251, Recife, 345, obrigado, bom trabalho, bom dia. Boa. Baixado e travado, 6319. Lê 6319, livre pouso, piscina 0, vento 1, 20 graus, 159. Tá livre pouso, 6319. 5, over. 125, 45 for American 980, good day. Bom dia. Not for the sunshine. Gol 1923, decolado 05, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Sente, Web, é, Salvador para visual, piste uso é 1-0, decola o perfil inicial da EL inicialmente, o ajuste no 05, hora certa 1-1-05, vento 110.14, o objeto 5629 e a temperatura 28. Positivo, grato, copiado, está pronto para copiar também, se puder. É, eu não posso subir o plano do sistema não. Qual é o horário? É, não tá chegando ainda, as 3 tá? Sim, assim que eu aparecer já retorno, tá ok? Positivo, obrigado. Bom dia. Alô, Xanel 312 para o táxi, alternando Natal, 3 horas e 25 minutos de autonomia com 152 a bordo. Provado táxi. Via Pátio Índia, deu ponto de esperada 10, latitude 1895, ajustado em 1015, bom voo. 1015 no ajuste, Pátio Índia, ponto de espera da pista 10, 118, 95, 3312. 3663, após o tráfego da Avianca Retaguarda, está livre no 08, chame táxi. Após a Avianca, está livre, mais para táxi, são 3663. Salvador, bom dia, Oxanair 6319, bem-vindo, prossiga Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Taxi 19, confirmando então, 1000 pés, Teixeira de Freitas, quanto cópia? Incêndio, eu vou coordenar, estou com 10085. Só um minutinho, ok? Positivo, frequência livre. Salvador, Gola 9, Gola 3. Sim. Sul 9 aprovado, Teixeira de Freitas, 085. Decolando a 17, com curva pela direita. Inicialmente restrita a 1000 pés, via corredor Axé, aguardando a liberação do controle para acender. 5012, o transponder, controle 120.8. Salvador, agora 923. Prossiga. Podemos usar bridge? Negativo. Então tá bom, obrigado. Uno 072 em aproximação para pouso, reduz a check o trem, chame a torre. Uno 1895. Iniciando redução, chama a torre agora em 118.15, senhor. 95, 1895. 118.95, obrigado. 6319. Juliette, portal 3.6319. 072, bom dia. Uma milha para o externo, embaixo travado, visão. Bona 072, bom dia. Continua em aproximação, guardando a pista livre. Quem negar 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, aguardando a pista livre. Igual 1-0, 7-2. Para o táxi, 1-8-2 a bordo. Tá 3663. 3663, táxi aprovado. Via Pátio, Índia, até o ponto de Piradão, 1-0, a 2-6-8-9-5, ajustado 1015. O 3663, pediu só confirmar a alternada de autonomia? Alfa dos pontos espera chama tudo. Alternado é Galeão com 3 horas e 45 de autonomia, tá? 3663. Copiado, tem um bom voo. Grato a Deus. Bona 072, livre pouso, pista 90, vento 1 centena com 14. Gente, livre pouso, gol 0072. Objeto 6729 na escuta. Prossiga, 6729. Já possui autorização, 360, Guarulhos, franco cópia. Copia. Guarulhos 360, rota conforme plano, bridge, tesouro no meio, abrava tesouro, decola 1-0, com a direita, perfil da área, lei da pós-leira, rua bridge, alta se atera o via. 5-0-3-5 transponder, controle opera 120.8. Autorizou, Guarulhos já rota plano, voo 360, vai ao lei da bridge, tesouro no meio, depois até bravo até o Zulu. 5-0-3-5, código transponder, controle 20.8, web 6722. Podia, por favor, só repetir o transponder? 5035. É, tô portão 2, chame quando pronto, puxa. Camarada, obrigado, minha senhora. Zero ingresso na 7, pode ir pronto para decolagem, vai para o Zulano, vem. Cinco... 5, 2, 2, 1, aprovado. Pode acionar no pátio 3, time taxi. Chama a luz. 1072, na sala zona 3, bere direita, via eco, chame o solo em 1, 2, 1, 2, 9. Salvador, ponto de espera 1-0, pronto, tá 3663. 3663, bom dia, autorizado, Aniel, decolar a pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-3-9. Aniel, decoda 1-0, tá 3663. 8888 está autorizado a aproximação em LR. É uma centena? Da Juliette, 073. O 072, sim, mantenha o ponto antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 072. O Tango Eco de 1 de novembro, de Vilecolagem da 97, o vento 090 graus e 12 nós. Solo 35 22 zona para táxi com 50 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 alternativa Salvador. Ano 3663. Reportar a iniciativa 3663. Bom, táxi inicialmente até antes da saída do pátio 3. Vou ingressar o tráfego da Gol para estacionar no portão 01 após o seu curto no algum táxi. Autorizado até a saída do pátio 3, no 52, 2 zona. Para dar passagem ao gol que está à nossa direita. O 972 vai ingressar a Juliette, portão 01, assim que está iniciando o táxi. Assim que está iniciando, ingressa a Juliette, portão 01, na boa, no 072. Só um minuto, 359, Curitiba, prepare a árvore, 360 já aprovado. Para o táxi 3604, 137 a bordo, 4 horas e meia, Campinas. Autorizado, direita, Índia, 1895, ponto de espera com a torre, 1015 ajuste, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera 295, bom dia, 3604. Eco Zulu Novembro, este é o controle Salvador, suba sem restrições para o 085, estimado para pouso. Subindo para o 085, só um minutinho aproximado de pouso, Eco Zulu Novembro. Espera 120.8. Oceano 6312, chame Recife. A frequência é 125.45. Chame controle. No controle Salvador, transmitido para o Oceano 6312, que decolou de Salvador com destino a Recife. Chame 12545, câmbio. Bom dia. Bom dia. Tá 359, ainda tem essa informação da TIS? Ponto espera da 10, pronto, 7604. Autorizado a linha manter, TAM 3304. A linha mantém 10, TAM 3304. 010, o vento 090 graus com 14 nós. É, o ajuste é 10 no 5, temperatura 28 e hora certa 1118. Ciente? Está autorizado. Autorizado, Salvador Curitiba, 360. Rota conforme, Elefa, Zulu 21, conforme o plano. Decola no zero com curva direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, Elefa, e Elefa intercepta o Zulu 21 e segue conforme. 5026, código transponder, controle de opera 120.8. 290.